sugar. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Off the street, oh girl. She likes the boys and the

dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré. Aí já estaremos de volta com a melhor música aqui na sua rádio, no programa Máquina do Tempo. Fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. De volta aqui na Máquina do Tempo, trazendo muito mais para você matar a saudade. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. It's máquina do tempo. Yeah. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Estamos de volta aqui na sua rádio, na nossa máquina inesquecível, que com certeza recorda e mata a saudade ouvindo aí as lindas canções que são desfiladas por aqui. Vamos tocar muito mais música de qualidade aqui na Máquina do Tempo. Thank you. words of romance are a pill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Máquina do Tempo. We'll be right back. You can show me the way, give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly away, if I could sail today, where would I go without your love? You can show me the way and give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away too far, you come looking for me with open arms. I could forget my home, feel like a rolling stone, but who would I be without your love? What does it mean without your love? Where would I be? Que peninha que está terminando, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta aí na segunda-feira, se Deus quiser. Espero que você tenha gostado da nossa programação. Uma ótima sexta-feira, tendo nessa e até segunda-feira, se Deus quiser. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.